filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos, não as deixe separar do os teus olhos, guarda no meio do teu coração, do teu coração. Atenta para as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. A minha lei, tal qual a menina dos seus olhos, una-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração, guarda os meus mandamentos. Aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Atenta.